9659, call Hershey Center, request 1 to 5 decimal 1. Confirm, sorry, could you say again the frequency? 1 to 5 decimal 1. 1251, question 6259. Papa Romeo Charlie Oscar November, fora do sol. Gente, decolada zona 1, controle 1208, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, muito boa noite, o Papa Romeo Charlie Oscar November. Charlie Oscar November, boa noite, contato radar, subidão 4-1-0, saída da EL. Sobe ao 4-1-0, saída da EL, Charlie Oscar November. 2-1-0. Cucinar, 2-1-0, Galinhão, guarda-se. O solo foi o Oceané? Oceané 6210, Galeão nível 380. Ok, nós temos Oceané 6201 para o Galeão. É isso mesmo, desculpa, é 6201. Sim, vou só olhar por cento, tá faltando um código transponder, eu já pago a cópia. Agora. Trip 5216, linha da cola 10, vento 090 graus 08 mais. 5216, linha e decola na 10. 150, bom. Dia. 885, via Paz, Mundial, Ponte Pera Torre, 1186. Paz, Mundial, Paz, 286, Torre, 885, para. Galeão 360, está autorizado, via Turturno 1-0, decola 1-0 com curva direita, saída da EL, Leda Brice, controle e opera em 1-208, funciona 5055. Depois atende da Foz, é pelo número 0 de março, Lúcio, Barbacena, Sofim. É, controle 208, 5055. Confirma a saída? Da EL, Leda Brice. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 05. Pronto. 0090. Oi, Web, 5810, passando marcador externo, baixo trabalho. Noite, Web, 5810, livre pouso 10, vento 090 graus, 07, nós. Boa noite, livre pouso, Web, 5810. 35216, decolado 15, controle 1208, bom voo. Controle 1208, obrigado. 2230, aproximando-se do ponto, espera, boa noite. Oi, boa noite. 3526, boa noite, contato radar, subida 190, sai da PUCA. E a gente parou 190 na saída da PUCA. Abordou o Charlie, Oscar 90, chama o centro Recife 125, décima 1. Chama Recife 125, Uno, Charlie Oscar 90. Noite 85, ali mantém 10. Ali mantém 885. Comi 12. Web 75827, aguardou para o Galeão. Firma-se, pela altura do 10, você irá prosseguir via Dael Letra Pri. Nós temos um plano vencido do TAM 3197 para 2207. Foi realizada alguma DLA? Lembrou, faça a sua escolha. São 3197, eu falo voltando. 1885, Lindia. 5810, via Alfa, reportando, seu Juliette. Alfa, seu Juliette, 5810. São 3197, eu escuto do solo. Verificamos aqui, nós conferimos a DLA do senhor para as 23h15, Zulu. Pronto para copiar? Autorizado Galeão 380 via Upper Zulu 10, decolada 10 com curva direita, saindo da Eule da Brinde. Controle Salvador opera em 1208, aciona 5012, contexto. Correto, quando pronto, estou em posicionamento no 02. Boa noite, 5, decolado 220, controle 1208, bom voo. 208, grato, uma boa noite. Controle, boa noite, eu vou 1885. Juliette para o 04. Juliette 04, Juliette. 285, aciona o transponder 5032, padrão 360, sai da Arbor. 5032, gente, acionado, mantendo a saída. Polo 885, agora está em contato com o radar 5 milhas de Salvador. 885, gente. Salvador 35216, a possibilidade da presente é para Aracaju? Aguarde. Eu vou direto Aracaju. Gente, presente Aracaju, obrigado. Passo 4070-10210, Liga NS, reporta estabilizado. Para 2000, reporta estabilizado. 4070. 3197. Chama Recife no 260. Ô, 260, 885. Afirma sim, o autorizador é nessa frequência mesmo. Para Fortaleza 370, prepare a Mumu Froti e aguarde cópia. Família Caduna, Desoco Aeródromo, Azul 4070. O 4070, foi no noite, meia dúzia. 86, boa noite. 5296, chama Recife, 9545. 70, passa a Duna, estabilizado. Boa noite, Azul 4070, continue a aproximação, aguarde livre pouso. Torre Salvador, Azul 4070. 4070, aguarde autorização de pouso. Tá, escuta. Fortaleza 370, copia? Autorizado, Fortaleza 370, via Antazulu 19, decola 10, curva esquerda, Momo Froti, é a saída, controle opera em 1208, adiciona 5064, copia. Alterna 12685. Confirmar a origem do voo? Tá vindo de Campinas. Ok, sim. Salvador, boa noite. Da 3662, informação Victor. Tan 3662, informação Victor, como cópia Natal. Tan 3662, aguarde cópia, prefere Fucas e Pá. Salvador, 3197, pronto para o ataque. Uno, 33 a bordo, com 4 horas de autonomia, alternando Guarulhos. Confirmando que esse voo foi um 3197. Afirmativo, 3197. Ok, prossegue via Índia Alfa no ponto espera Torre 186. Prossegue via Índia Alfa no ponto espera 126, 3197. Salos 34, direito 1219, boa noite. Direito 219, tá já, 477. Salvador, uma boa noite, corrigindo, Torre Salvador, uma boa noite. Tá 3197, próximo do ponto de espera da 10, pronto. Tá 3197, boa noite, a mim mantém 10. A mim mantém 10, tá 3197. 077, Alfa, reportando, seu filhete. Objeto 5827 Galeão 360, aguarde qualquer ainda. O transponder acabou de modificar. Tan 3197, livre da colagem 10, vento 090 graus, 08 mais. Livre da colagem pista 10, Tan 3197. Oceania 6201, ali mantém 10. Depois 27 de volta no polo. 3197, decolador 36, controle 1208, bom voo. Obrigado, bom final de semana. 27, galeão aprovado, 360. Via Upper 10, decolada pista 10 com curva direita, saída da El Leda Bridge. Controle Salvador opera em 1208, aciona 5051, potência. pronto, posicionamento 04. Sana 6201, no livre decolagem no zero, vento 090 graus, 079. Prova em detalhe, desce 2000 pés, estádio VLS, reporta estabilizado. Prova em detalhe, controle. Sana 6201, no decolado 39, controle 1208, bom voo. 208, boa noite, Sana 6201. Salvador, boa noite, Sana 6201, cruzando 1800, nada é o que está por direita. Sana 6201, contato radar, virou 360, saída da El. 360, né, da El, pode valer, né, Sana 6201? Após 2000, está autorizado para o Israel, Sina 6201. 2000 da El, Sina 6201, obrigado. Salvador, pode coordenar para o Edbis, disputar 3197, por favor? Aguarde.